yeah. Hey D, mama, hoje ouvi falar de ti. Apresentar-te ao mundo, minha African Queen. O big love desse tipo. Mas para falar de ti, precisaria de muito mais do que essas 16. Quando ouvires esse trecho, saibas com veneno os teus feitos. Nem me atrevo a apressar o que penso, a apressar o que escrevo. Por tudo agradeço, não apresso para cobrir o apreço e o afeto. Aquele 2 de novembro, clima intenso, de fogo cruzado, de irmãos em desentendimento. Não precisas fazer mais, agora é minha vez. Sei que não chegarei à metade do que você fez. E o amor, em largos dias cinzento, noites de lágrima pelo tamanho do sofrimento. A alma, sem ti eu me perco. E antes como vá, recebo o meu agradecimento. Hey, mama. African Queen, hey, mama. African Queen, tua mãe gritava em nós. Eu digo em alta voz, poucos largos sonhos para viver pelos outros. Demonstraste um real love, eu respeito isso. Tinhas tudo para olhar só pro teu umbigo, mas cagaste para shit que os bros podiam dizer. Por não teres o melhor shoes e seres um nigga diferente, mas que brother, saibas tens mais que bom respect. Tu podes contar comigo que a Genoa got your back. Acima de Sergeant Bree, mano, escolhi-te a ti. Exemplo de pé na estrada e foco no objetivo. Se pudesse ter mais como tu, pediria mais de 10, mais de 100, mais de 1000. Talvez Angle pede em si viva, parecer que estão a polir. Só que nada acontece, a vida é assim, maná. Isso não passa de talk, não culpa os big dogs. Motivaram dar love. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Saibas, tens mais que bom respect. Agora é minha vez. Agora é minha vez. Saiba. Não chegarei à metade do que você fez.